Sei que não é fácil recomeçar quando não tem mais forças para crer que dessa vez não vai fracassar, que você vai vencer. Mas Deus ainda acredita em você. Sei que não é fácil retomar aquele projeto que parou no meio. Consciente que ninguém mais acredita, eu sei, dá medo. Mas Deus decide investir nos sonhos teus. Todos teus amigos se vão, mas ele fica. Podem todos duvidarem, ele acredita. Mesmo que já tenha tentado e fracassado nessa luta, Deus é teu aliado. E na fraqueza ele te fortalece. Ele te prepara porque sabe que consegue. Não acaba enquanto Deus não decidir. Não desista porque Deus não disse que é o fim. Se você caiu, levante e tente novamente. Deus não desistiu, ele te dá o hoje de presente. O que ficou pra trás não interfere no que Deus vai fazer lá na frente. O teu passado Deus já afogou no mar do esquecimento. Ele escreveu para sua história um lindo recomeço. Deus não abre mão e vai te mostrar que ele é fiel. Vai fazer na terra o que já projetou no céu. Todos teus amigos se vão, mas ele fica. Podem todos duvidarem, ele acredita. Mesmo que já tenha tentado e fracassado nessa luta, Deus é teu aliado. E na fraqueza ele te fortalece. Ele te prepara porque sabe que consegue. Não acaba enquanto Deus não decidir. Não desista porque Deus não disse que é o fim. Não é o fim. Se você caiu, levante e tente novamente. Deus não desistiu, ele te dá o hoje de presente. O que ficou pra trás não interfere no que Deus vai fazer lá na frente. O teu passado Deus já afogou no mar do esquecimento. Ele escreveu para a sua história um lindo recomeço. Deus não abre mão e vai te mostrar que ele é fiel. Vai fazer na terra o que já projetou no céu. Tente novamente. Deus não desistiu, ele te dá um hoje de presente.